sem você não vou sair. Eu vou ficar quietinho aqui. Sem você é tão ruim. É estar próximo do fim. Sem você não sei dizer. É solitário viver. Sem você não vai dar não. O meu penar, o meu sofrer, maior não há. É tão difícil esquecer o meu tormento é você. É tão difícil esquecer. Sem você não vou sair. Eu vou ficar quietinho aqui. Sem você é tão ruim. É estar próximo do fim. Sem você não sei dizer. É solitário viver. Sem você não vai dar não. O meu penar, o meu sofrer, maior não há. Esquecer o meu tormento é você. É tão difícil esquecer o meu tormento é você.